momento me arrumo, fecho as abas do Vimeo. Ela em frente ao espelho, dá um talento no rímel. Com meu kit mais chave pra encontrá-la mais tarde. Já faz quase 15 dias que eu tô no seu aguarde. Linda, já não te trombo faz um tempo. Como você sempre soube, meu tempo era corrido. Mas hoje a noite é nossa, esquece todos os ocorridos. Já que o destino resolveu ligar nossos caminhos percorridos. Vou deixar meu celular no mudo, pra que eu me desligue de fato do mundo. Pra que eu nem me lembre do resto do mundo. Hoje é só nós como se fôssemos donos do mundo. Conto os minutos pra te ver, o relógio não me ajuda. Seu corpo me seduz, isso não é novidade. Seu mel é meu entorpecente, eu sou viciado. Sinto que hoje é o dia onde só voltamos amanhã, yeah. A noite nos convida pra se divertir. Nas curvas do seu corpo eu quero me perder. Nos seus beijos hoje eu vou me embriagar. Eu vou navegar no brilho do seu olhar, no brilho do seu olhar. Eu vou navegar no brilho do seu olhar, no brilho do seu olhar. São 9 da manhã, eu já penso em ti. No meu MacBook já rola aquele som. Eu querendo te encontrar, te fazer sorrir, ouvindo a linda voz de Anthony Hamilton. Já desmarquei os meus compromissos. Avise quando estiver chegando. Te priorize, você sabe disso. Aproveita o tempo enquanto estiver aqui. No brilho do seu olhar, encontro força até pra mergulhar. Preta, olha que eu nem sei nadar, mas se valer a pena eu quero arriscar. Então vem, penso nisso há dias, não vejo a hora. Mandei o 99 te buscar. Apronta suas roupas, vê se não demora. Porque o dia é nosso hoje, eu quero curtir. A noite nos convida pra se divertir. Nas curvas do seu corpo eu quero me perder. Nos seus beijos hoje eu vou me embriagar.